sempre, sempre vai ter um motivo pra brigar, meu irmão. Porque a liberdade do outro machuca, entendeu? Uhum. A segurança do amor tá na liberdade, meu irmão. Estar com, estando com. Não adianta estar com, estando sem. Sem você próprio. Você não tá no relacionamento, que tá é a sua carência, meu irmão. Entendi. Deu pra entender? Sim, você só tá num relacionamento, você se doa e o outro se doa. Quando o outro não tá, você tá doando, você só tá num relacionamento para doar. Então, se ele tá ali ou não tá, você tá doando, você tá bem. E o outro fica de boa e acaba essa energia correspondendo, não? É? Nossa. É aquele barato. Como é que fala mesmo, mano? É a doideira que fala aí. É, cuida do seu jardim, que as borboletas vêm, pá, não é isso? Essa parada aí, ó. É papo bom. Sangue Nossa. bom que falou isso, viu? É, da hora, hein? Não. Gostei. Da hora total. Pô. Laro Exu, amor Jubá. Salve Exu, tiriri da Calunga. Laroê. Laro Exu, mirim. Exu, mirim é Jubá. Ele não podia faltar. Basicamente, eu tô entendendo o seguinte: não adianta você querer a felicidade do outro se você ainda não. Querer a sua no outro, velho. Querer a sua felicidade no outro, você não vai ter, não, meu irmão. Cada atitude do outro vai te machucar, velho. Ah, tá faltando um pedaço, mano. Tá faltando um pedaço, você tá vazio. Tem espaço vazio dentro de você, velho. Toda a atitude que o outro tomar, pai, eu vou tomar ali uns goró com os manos, de boa, fica aí, tá tudo esperto aí, tem, né, coisinha pra comer, coisinha pra comer, pai, então eu vou curtir lá com o meu mano. Pô, a mulher se rasga todinha, velho. Tá faltando uma parte dela. Ele é que completa se ele for ficar, né, curtindo com os manos. A presença é importante. Véi, quem ama dá liberdade, quem ama quer que seja feliz, quer que curta mesmo. E se o cara tá indo só curtir com os manos, não quer dizer que ele não vai voltar com os braços cheios de flor, fazer uma serenata, pá, porque tem amor ali, né, não? Entendi. Mas quem não ama assim mesmo, velho? Todas as atitudes do outro machuca. Todas as atitudes de liberdade de sentimento que o outro tiver vai machucar, porque, né, não tem isso dentro de si. Então não é capaz de dar. Tá entendendo, velho? Nossa. Só dá aquilo que você tem, mano. Real mesmo. Só tem jeito de dar pra alguém aquilo que você tem. Papo Nossa. Reto. Papo reto. É. Mas viu? Vamos dizer assim, aquela mocinha tá lá em casa. E o marido, o namorado dela, vai pra balada com os amigos e tudo. Pá. Daí ela fala assim, ah, ele não pensa mais em mim, ele não me ama. Mas é o que você falou, depende do outro pra ser feliz. É pra ter o outro, mas não pra fazer você feliz, né? Daí a pessoa fala assim, mas então pra que eu vou namorar? É isso, velho. Começa tudo, porque tudo do começo é flor, né, velho? Aí você conhece assim, a parada, tudo é legal. Bom mesmo, velho. Novidade, pá. Alguém ali esperta. Aí começa a apagação. Apagação. Porra. cara não pode dar um passo, que a mulher já gruda, você vai procurar outro. Aí o cara tá dizendo, se eu quisesse outro, eu não tava aqui não, meu irmão. Aí, se eu quisesse outra, eu não tava aqui na parada, eu já tava na outra lá. Eu tô aqui porque eu quero, porque eu te amo, parará. Tá, convenceu. Ah, vou na parada ali, ver meus manos, jogar um joguinho, parar. Ah, você vai ficar aprontando. Porque você não me ama. Se não amo, caramba, tô contigo, tô fazendo tudo por tu, meu irmão. Sempre vai ter um motivo pra brigar, meu irmão. Porque a liberdade do outro machuca, entendeu? Uhum. A segurança do amor tá na liberdade, meu irmão. Estar com, estando com. Não adianta estar com, estando sem. Sem você próprio. Você não tá no relacionamento, que tá é a sua carência, meu irmão. Entendi. Sim, você só tá num relacionamento, você se doa e o outro se doa. Quando o outro não tá, você tá doando, você só tá num relacionamento para doar. Então, se ele tá ali ou não tá, você tá doando, você tá bem. E o outro fica de boa e acaba essa energia correspondendo, não? É? Nossa. É aquele barato, como é que fala mesmo, mano? É a doideira que fala aí, cuida do seu jardim que as borboletas vêm, pá, não é? Essa parada aí, ó. É papo bom. Nossa, que bom que falou isso, viu? É, da hora, hein? Não, gostei. Da hora, total. Pô, Tempestade, você virou meu amigo agora, hein? Nossa. Firmeza, hein? Chegado, meu irmão. Mas, hein, vamos... A gente já vai caminhar pro fim. Daí, numa outra oportunidade, a gente fala mais pra deixar o aparelho seu descansar também. Tá tarde já. Tá. Pode ser? Tá na minha hora, né, velho? Aham. Aí não tem. Não tem nada ruim. Na minha hora, tudo é bom. Viu, mas... Uma coisa que eu gostei que você falou também, que ficou bastante marcado nesse dia de hoje, é que você falou que gente boa é igual o João Bobo, cara. E não é, velho? Não desiste de jeito nenhum, meu irmão. É aquele tombaço assim que fica deitado de repente. Caiu, quicou, levantou, é mirim, velho. Demorou. É. Já. Ah, é, mano. Como é que você falou sempre, seu sempre? Sempre. Mas então, você tá dizendo assim, a pessoa deve ter perseverança. Só que se ela falar assim, ah, mas me dói tudo, como é que eu faço? Eu caí, eu sou pobrezinho, me dói, me ajuda. Tem uns que falam assim, tô cansado, pô. Tô cansado, então descansa, pô. Pra que sair correndo? Já caiu mesmo? Deita, dá aquela descansada, pá. Vai levantando devagar. Os outros caem no lugar. Os otários achar que você tá fraco ainda, que é a coisa melhor que tem, quem te derrubou achar que você tá caído ainda. Ó, tá levantando, mas vai cair de novo, né? Você já tá forte, você já descansou, né, velho? Pra que correr? Qual é a pressa? Pra fazer melhor, faz na medida. Faz no seu ritmo, meu irmão. Entra na sinfonia da coisa. Entra no seu ritmo. Ah, não, tem que levantar rapidão. Pá, porque senão o povo vai pensar que eu tô fraco, que eu não consigo. Pá. Ué, e você vai pensar o que de si próprio? Tô cansado. Vou descansar. Vou pegar minhas forças todas de volta. Porque na hora que eu levantar, eu já vou sair fazendo, meu irmão. É dando papapá pra todo lado. É com duas quadradas na mão. Uma do sentimento e a outra é a da ação. É papapá. E ninguém te para, meu irmão. Já tá cansado, descansa. Ah, tô magoado. Então desmagoa, né, velho? Aí limpar esse peito aí. Ah, porque quem anda com mágoa, anda com lixo dentro de si, né, não? É. Depois quer ficar cheiroso, quer ser assim, de querer ser, né, pá. Aí vive aí com essas porcarias na goela. Tira ela, velho. Seja esperto mesmo. Quer ser esperto, seja esperto. Joga pra fora de você qualquer coisa que impeça você de se reconhecer de quem você realmente é. É. Não tem fraco, velho. Tem otário. Vacilão. Entendi. O cara não quer respeitar o tempo, né? Não quer respeitar o tempo, não quer respeitar a si mesmo, não quer respeitar o próprio ritmo, quer queimar todas as etapas pra aparecer. Só pra aparecer, velho. Que é. Qual é, velho? Seja. É mais fácil. Dói menos. Certeza. Ô, Tempestade, o que que você tem... falar pra esses caras, você acha que esses caras que ficam mandando ataque pra um trabalho que nem o nosso cair, esses caras que ficam falando essas besteiras e ficam tentando derrubar uma coisa tão bonita, o que que você tem a falar desses caras? Eles são gente fina? São otários, né, velho? Tá gastando tempo e fosfato à toa. E mandando adubo pra nós, né, meu irmão? Ele tá mandando merda e nós estamos fazendo adubo. Tá fazendo merda e nós estamos fazendo adubo. Aí fica uma plantação bonita pra caramba. Viva! Tem adubo, velho. E muito. Os caras tá jogando merda em nós, meu irmão. Uhum. Vamos, né, deschavar ela, fazer um adubo perto. Botar ali nas raízes. Porque raiz forte segura a árvore, meu irmão. A raiz aqui é papo reto mesmo. É pra fazer o melhor, velho. Tá vendo o mirim entrar na parada, meu irmão? O mirim só entra quando a intenção é forte, meu irmão. É firmeza. Mirim não entra pra perder, meu irmão. Ou desenrola ou enrola de uma vez. É assim que é. Já é. Pode jogar. Bastante, nós estamos aí para adubar, né, não? Vai ficar florido o lance. Então agora a gente pode, então, mirim, contar com o seu apoio, o diálogo com os espíritos para seguir sempre bonito e trabalhando para o bem? Só, velho. O meu e dos mirim que já enganjou, né, velho? Uhum. É a porrada de mirim já... Né, vestindo as becas novas, foi. Tá, mas estamos cheios de cebarão, meu irmão. Patrão é bom, salário firmeza, estamos aí, né, não? Oh, graças a Deus. Ei, eu fico feliz de ouvir isso, viu? Mas eu gostei da analogia sua. O povo faz cagado e vocês transformam isso em adubo. É, meu irmão, pra fortalecer a raiz, não. Nossa, graças a Deus. Pra não cair fácil. Graças a Deus. Caiu, quicou, levantou, é mirim, meu irmão. Caiu, quicou. Assim que é. Levantou, é mirim. E quando a raiz tá bem adubada, ela vai crescendo, ficando mais forte. É ruim que cai, mano. Cai de jeito nenhum. É a arueira de dar em doido. É a arueira do quê? De dar em doido, velho. É, porque não quebra. É. Dando porrada assim com o pau da arueira, só vem doido caindo. É, maluco. Nossa, e você fala que ela é resistente, né? É. Que doido. Não encara fácil uma arueira, não, meu irmão. Nossa. O tamanho da porrada que é. Nossa, você sabe que não só da Umbanda, mas de mirim, eu pessoalmente tinha uma ideia completamente diferente. E hoje é uma das linhas que, com a todo respeito, gente pode curtir, né, não? Que eu tenho aos... aquela máscara, todo cheio de querer ser, não, arrancando nas máscaras, só isso, velho. Não é melhor ficar desencapadinho, do dieta. Ô, belezura, é melhor sim. Mas o povo acha que vocês fazem maldade porque dói, né? Depende do ano que se olha, né, velho? Uhum, claro, claro. Tem uns que se movem por amor e tem uns que se movem pela dor, e a maioria, né, velho? Enquanto a dor não chega, rompendo e rasgando, tá lá, morgado, de boiando. Tem uns caras aí que não pode ver onde tem luz, velho. Tem luz naquela parada, eles já chegam igual um enxame de marimbondo, já chega lá. Pra cobrir a luz, pra não deixar a luz, né? Brilhar. É, ué. Aí fica giboiando lá, sem fazer porra nenhuma. Só caçando. Igual aquelas vespas, saca? Uhum. Aqueles bichos que fica caçando só as bolas em vez de ver as flores. É, velho. É bizarro. Chega, ah, o negócio tá funcionando, beleza, a luz brilhando, ele já começa a querer cobrir, pá. Pra ficar giboiando e não fazer nada como ele não fazia antes, véio. Tá incomodando, meu irmão. Tá incomodando. E mirim veio pra incomodar. Tinha um cara que dizia assim, eu não vim pra explicar, eu vim pra complicar. E é mirim, velho. Não vim pra explicar nada, nós vamos é complicar mesmo. Cara, tem que andar. O pé tá inteiro. Tá lá, giboiando, olhando pra luz. Já sabe o que fazer, só não faz, véio. Né? Orientação não faltou. As mãos amigas, como é que você fala, né? Tudo estendida, pá. É. O cara lá giboiando de braço cruzado. Aí chega mim, passa rasteira nele. Aí, caiu. Ficou, levantou, é mirim, mano. Mirim, mano. Mas uma outra coisa que você falou que eu achei interessante foi que você falou. Você pode ser um bicho que vai na flor, mas o bicho não tem jeito, vai no estrume, né? Tem bicho que vai e vive no estrume. Não tem jeito, né? Tem uns que não vê a flor de jeito nenhum, só o estrume mesmo. Deixa, né? O ritmo dele, né, velho? Fazer o quê? Tá certo. Então você falou assim, ó. Passou pelo campo da paciência e não resolveu. Com preto velho, conhecimento, com Exu, com tudo o povo, passou, não resolveu. É mirim. É, velho. Bateu, quicou, levantou, né? Ou levanta ou conta, por que não vai levantar? Nossa. Ou fica lá chorando, quanto tempo quiser, né? Já tá nas quadradas mesmo. O Maraboco falou assim, tá ali, tá uma vaquinha, ela tá indo ali, você fala pra ir por esse caminho, ela não vai, vai pro outro caminho, você chega e senta a vara nela. É, meu irmão. Mas é essa vara que vocês não fazem ninguém sofrer, né? Você só mostra pra eles a imagem que eles têm cultivado até hoje e eles sofrem por ver aquilo e depois se arrepende, né? A gente arranca a máscara, arranca a beca. Vai mostrando a parada, né, velho? O cara cria só estrume, né? É aquele lance, meu irmão, que eu já te falei. Uhum. O cara não é flor que se cheira. Quer viver de perfume, velho. Aí, de jeito, meu irmão. Planta um monte de espinho, velho. Quer colher o algodão. Muito vacilão, meu irmão. Tá aí jogando pedra, velho. E quer ganhar flor. A vida vai devolver tudo que você mandar, meu irmão. Certeza, papo sério, papo reto. Que você der pra vida em cima dos seus irmãos, velho. É. Vem de volta, triplicado, meu irmão. E mirim vem junto, que é pra fazer a cobrança certeira. Mirim é ruim? Não, velho. Depende do ângulo que você olha. Do jeito que você manda o retorno, quem dá é mirim, velho. Certeza, papo reto. Acha mesmo que meu pai vai sair do trono dele pra enfiar a mão nos estrumes, meu irmão? Vai mandar mirim, velho. Porque mirim é esperto. Sabe onde pega e pega onde dói, meu irmão. Que é pra doer mesmo. Doer na corda. Rapidão, assim, ó. Já é. E que mensagem você dá pra esses espíritos que se acham, assim, que se acham não, que se colocam na posição de trevosos e acham que estão fazendo coisa boa para si mesmo. Todo aquele que tá errado sabe que tá, meu irmão. Tá mentindo pra si mesmo, mano. Ah lá. Como é que você tá aí na escuridão interna? Nada, nada é seu, nada funciona. Tá se fudendo por dentro. E vai dizer que tá levando luz pra alguém, meu irmão. Nossa. Não tem como, mano. Iluminar sem acender a candeia, né? Igual o velho, cabeça de torre falou, velho. Que parada foi, mas o cabecinha de torre falou isso. Uhum. E a gente também, velho, mirim também, sempre ajuda os cabeça de torre, né? Os primeiros que eles chamam, mano. Os caras vão, ô, meu velho, pá, eu precisava... Eu queria a união da minha família, pá. Vai chegando em avó, serviço tão sempre. O cara tá pedindo união da família, maltratando todo mundo, pá. Não dá atenção pra ninguém. Todos estão errados, é só ele que tá o certo. Vai lá, menino. Resolve a parada, menino. Chega e pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. É aquela bagunça, meu irmão. O cara tem que tomar atitude de unir os outros todos, meu irmão. Ele não pediu que queria união, ele é que vai ser o canal dela, velho. Nossa. O papo reto é assim, mano. É só observar. Ah, pô, mas eu rezei tanto pra união da minha família. Ah, mas você não fez nada pra isso, meu irmão. Tem que fazer, mirim, chegou, bateu, quicou, levantou, né, velho? Você acha então que... Os penachudos também chamam nós para as mesmas paradas, velho. É? Nós tem trabalho, velho. Tem trampo. Tempo todo, velho. Tamo nem aí que esse lance é o mirim é marginal da Umbanda. Falaram aí pra eu. Marginal da Umbanda, caramba, velho. Uhum. Tempo pra caralho, mano. Viu? Então você sugere que as pessoas tomem cuidado com o que ela pede, porque se ela não quer mudar, então agora ela vai. Mas o que que pede então, velho? Quer ficar aí, né, de boiando, pá, sem fazer porra nenhuma. Então não pede. Nem pra isso, nem pros cabeças de torres, que é os que mandam mesmo a parada. Ah, é? É. Tanto os eixos. Quantos cabeças de torre chegam em nós, né? Ó, o cara pediu papo, ele não faz nada. Tal. Tirar aí a máscara do cara, faz a casa cair. Pra ele ver que quem tá fazendo tudo é ele próprio, velho. Nossa. Ai, não quero mais brigar com a minha mãe, porque eu gosto da minha mãe, pá. Chega em casa, já é xingando a velha. Acabou de sair da reza, né, velho? É. E pediu o que queria, o amor da mãe, velho. É. Chega, porra, velho. Cadê? Pô, queria comida direito, né? Comida dessa casa nem presta, velho. Mirim só dá uma olhada. Pá, legal. Já sei onde que eu tenho que ferrar. Já sei o quê? Onde que tem que ferrar, meu cara. É. Rapidão, velho. Rapidão, a véia já grila logo, já bota pra rua, pô, não tá boa a comida do lado. É, certeza, mano, o cara, pá, porra, tem uns que grilam, não, eu vou mesmo. Não fica meia hora do lado de fora, que é bundão mesmo. Só bundão que vai fazer essas coisas, né, velho? É. Vacilão, bundão. Não quer mudar, não provoca, né, velho? Quer mudança? Papo sério. Porque senão mirim chega, né? Tem que fazer o trabuco, tem que trabalhar, tem que trampar. Porque o salário é bom, né? Mas viu? Não é ótimo. O patrão, você falou do que o preto velho é a cabeça do quê? De torresmo. Torresmo? É, não parece o torresmo? Um monte de torresminha, só que é louco. Legal. Então, eles que chegam pra você e falam assim, ó, dá um jeito naquele lá que ele tá me pedindo uma ajuda, ele quer ser iluminado. Pra iluminar tem que tirar a treva, né, não? É. Tem que começar a acender o que tem por dentro, não? Tem hora que tem que doer pra caramba, né? É. Porque tá cheio de podridão, mas vai, né, drenar o troço. Nossa. Pra depois fazer, né? O que tem que ser feito aí já é com cabeça de torresmo, né, com a gente, não. Tem jeito de enfeitar sem limpar, né, velho? É, tá certo. Nossa. E eu ouvi uma vez dizerem que às vezes vem o caboclo pra defumar a casa de uma pessoa, daí ele começa a jogar tudo pra cima porque ele vê um monte de entulho na casa da pessoa, daí ele fala assim, não, mas você quer o quê? O que, aí que você fez? Jogar tudo pra cima, tirar, né, a poeira, pá, aí vira aquela bagaça danada. O cara começa a chorar, eu rezei, me lasquei, o que eu faço? Vou caçar os groia-groia, que de repente, né, tem que desafiar o grande. Caçar o quê? Os groia-groia. Que é isso? Tem um povo aí, é groia. Glória, entendi. Parada aí. Tá tudo certo, só falar groia-groia. Os que mais se fode. Nossa. Por quê? Tá mais cego do que cego em tiroteio, velho. Mais perdido, né, velho? Mais perdido. Tá buscando uma coisa de fora, o que devia buscar pro dentro, velho. Aí dando a gritar pra caralho. Porque só quem não, né, tá vacilando tem que gritar mesmo. Tá pra caramba, mano. Quando é no silêncio, é que a coisa flui e funciona, né, não? E quando, por exemplo, o cara ouviu falar um monte de besteira de Exumirim que não tem nada a ver com o trabalho que vocês fazem, e daí vai lá e fala assim, incorpora numa religião dessa glória a glória e fala que é Exumirim, e pá, daí ele vai no ele tá lá e pá, ele gostou daquele espírito, falou, ah, eu sou Exumirim, eu faço mal mesmo. Daí ele quer fazer o mal pra alguém? Até hoje é muito raro alguém chegar e falar que é merida. Tudo é o tranca, velho. É o famoso. Todo mundo já ouviu falar, pá, né? Ficou famoso, pá. Mirim não é famoso, velho. É, tá certo. Mirim não tem fama. É. Então, pra que não dá ibope? Né? Mas, então, vamos dizer assim. Eu quero falar dessa do seu tranca aí um pouco. Ele... não é ele que tá incorporando lá, não é verdade? Aonde, velho? Nesses cultos aí de... De jeito, meu irmão. Fazer o que lá, meu irmão? Ou a gente quer trampar, mano. Trampo. Show, teatro, né? Bagaça. Não é com nós, não. Ah. A gente quer trampar, né? Só eu, Mirim, Exu... Seja tranca, seja marabô, seja o nome que quiser, o cara é quatro. Pó, trampo. É no trampo que nós, né, ganhamos o nosso salário, né, não? É na nossa subida, né, velho? Uhum. Estamos aqui é pra trampar. É pra trampar. Pra ver que as coisas lá é trampo na casa. É teatro. É que lá é só, né? Piri, pipi, piri, pipi, nada. Mas só pra fazer graça, tudo cheio de querer ser. Pra ganhar assim os trocos, né, não, mano? Ah. Que troco? Faz parte, não. Uns querem o troco. Outros querem a aprovação que por aqui não conta, não, mano. ou é ou não é? Papo sério mesmo. Ah, aprovação. É. Ele gosta de ser aprovado, que joga confete. É aprovado em tudo, todo mundo passa a mão na cabeça e tá ali, ó. A culpa é do capeta. Fez nada de errado, não, coitadinho aí, ó. O capeta pegou ele, ó. Ah. Entendeu? Entendi. Mais fácil, não? Do que assumir os próprios erros, mano. E consertar e dar passo por passo. Fazer igual o João Bobo, pá, picou, levantou, já é. Mas tem gente que é mesmo medianizado e incorpora alguma coisa ali. Você tá dizendo, ali não é Exu, mas o que que é? Véi, o que mais tem é isso, mano. Chega junto mesmo lá, véi. Sabe pra quê? Comer. Tá com fome. Vocês esqueceram que vocês têm um negocinho chamado ectoplasma. É uma papinha gostosa. Uma papinha gostosa. E mas quem é que vem comer? Tem um monte de coisa. Nem é só, como é que fala? É. Espírito. Espírito de humano. É tudo que tá ali, né? Tudo que é invocado ali, velho. Parada lá é fodida, mano. Pensa, mano. Onde a graça do grande é vendida aquilo, mano. Tem jeito de ser alguma coisa que presta? A graça do grande é de graça, meu irmão. Que lá tem de graça, mano? Nada. Mas você fala assim, que cobra? Pô, cobra não, mano. 10% da sua felicidade. O que que é isso? É cobrança, não, velho? Tá, é, tá certo. Dá de bom coração. Aquilo que te sobra é uma coisa exigir de você pra você ser feliz. Isso é cobrança, não? É, tá certo. É mesmo. E não é só gróia, gróia, tem outras paradas aí, mano. Igualzinho. Ah, é? É uma coisa. Tem mesmo. É o tal do troca-troca, né? Então, você desaprova isso? Nem uma coisa nem outra. Eu só trampo mesmo. Você não tá nem aí com o vizinho, né? Não tô nem aí pra essa porra, não. Na hora que me acionar, eu tiver que enrolar e desenrolar, tô lá, né? Já é. Faz parte. Enquanto a lei não me manda, tô nem aí, não. Mas tudo tem a hora, velho. Tudo tem o tempo da colheita, né, mano? Plantou. Plantou pedra que é algodão, vai ter não, né? Vai ter não. Vai levar a pedra no lombo também. Vai esperto. E aquele da cara... A próxima plantação vai plantar mais macio, que dói menos, né, velho? E aquele cara que tá ouvindo, agora que sentiu que você é firmeza, tudo mirim é firmeza, vai dar um de Zé Mané e vai lá numa encruza pedir pra você ajudar ele a fazer maldade pra alguém. Eu vou nas intenções dele, né, velho? Levo o que ele pedir, mas também retorno pra ele 3x6 no tempo 3, troca certa, né, mano? Não entendi. Como é que é isso aí? Multiplica por 3 tudo que ele pediu pro outro, velho. Mais 3. Mais 3. É o retorno, né, mano? Eu mesmo levo o mesmo trago, né, não? Faz parte. É o meu trampo. Mas é o rapaz que sofreu lá. Mas aí, peraí, tempestade. Daí você tá fazendo mal. É isso mesmo, que a força de um inocente não vai agir, velho. Não sabe ver a inocente. acha mesmo que mirim vai atacar um inocente, meu irmão? Então, isso que eu tô perguntando, pareceu isso aí? Não, né? Vamos chegar lá pra conferir se tá inocente mesmo e vamos voltar, mano. Acrescentando 3x3 na força da inocência da criatura, né não? Nossa. Que é pra assim arrebentar essa bagaça, meu irmão. Cada um planta, cada um colhe, né não? Ah, entendi. Se a força do mal, do coração ruim, foi grande pra mandar nós, quem dirá será muito mais forte a força do inocente pra retornar nós. Quer dizer, nós nem chega de junto, meu irmão. Não tem nada pra fazer. Junto de quem tá cumprindo consigo mesmo, aquele que é, já é. Deu. Agora nós chegamos, o cara tá nos vacilos também, meu irmão. A lei exige, meu irmão, que nós começa também, né? Pra dar uma acordadinha nele, pra ficar esperto também. Então quem joga pedra um no outro, todos os dois tá errado. E numa discussão não tem ninguém certo, velho. Porque quem tem razão não discute. Certeza, papo reto. Nossa. Quem vai no revídeo, velho, tá errado também, meu irmão. Se tem razão, não precisa nem revidar, nós leva, mano. Ou acha que nós não estamos aí pra proteger. Estamos aí, velho. Quem não merece não recebe porra nenhuma. Nem mesmo os respingos, meu irmão. A gente apara em nós. Então... E leva de volta. Então... É. É o que é? É, não é aquela velha coisa. Mano, não é mano. Você é da p***, você é da p***. É assim. Deixa eu falar pra você uma coisa. Porque o povo agora tá grilado com você. Tá dizendo, não, mas o Tempestade é uma pessoa maravilhosa. E ele não faria mal pra uma pessoa. Ele tá dentro da lei, tá agindo dentro da lei. Então, mas se um cara for lá e falar, olha, Tempestade, faz mal pra minha mina, que eu não gostei dela, eu quero que você faça mal pra ela, porque ela é uma pilantra e tal. Tá. Vamos lá. Vamos chegar junto, né? Qual é? Dá uma rasteira pra firmar os pés dela bem, pá. Porque mexer onde dói, criatura tem atitude. Mexeu onde dói, criatura vai na atitude mesmo. Ah, ela não merece não, meu velho. Tem uma inocência aí, ó. É. Vamos pegar a força dessa inocência. E vamos retornar com essa força, velho. 3x3 no tempo, 3, mamão. Nossa. Rapidão, pá. Agora entendi. Cada um recebe aquilo que manda, velho. Certeza, mano. Mas... Um inocente não recebe nem nada. Chegou, olhou, pá, tá de boa, tá no... Tá sendo já, mano, já é. Tem nada pra nós limpar e nem arrancar a máscara não, velho. Tem nada pra quebrar. Nós vamos desenrolar, né, não? Fazer então... a vida andar. E vamos voltar de presente, né? O nosso chegado, pá, aí chegado. Tem mirim que já chega na voadora, lá. Ah, é? Pá, pá, pá, pá. Qual é, velho? Você não tem a sua luz, ainda quer tirar a nossa, mano. Qual é? Ah. Que otário aqui não, meu irmão. Que... É, nós poderíamos dar um boi lá, pá. Papá de Quimirim vai fazer. Se merecer, nós vamos até fazer uma limpada básica, né, velho? Faz parte do nosso trampo, meu irmão. Chega com a voadora. Aí volta, né, mano? Nós mesmo leva, nós mesmo traz. Quando nós chega, pá, só vê nego rasgando no tempo, velho. Corre pra caramba. pra todo lado. Pô, o que que tá acontecendo? Nada anda na minha vida, porra. Pergunta pro Mirim. Nossa. E quis parar a vida dos outros, velho. Estamos te dando de presente o que você gosta de dar pros outros. Assim, assim, ó. Rapidão. Nossa. Ninguém gosta de Mirim por isso, velho. É, né? É, vem nessa sugesta, mano. Só na marca. Ô, Mirim. Gosto tanto de você, cuido de você, Mirim. Você faz uma porra dessa comigo. Ah, faz, velho. É o meu trampo. Tem jeito de fazer diferente, não. Eu te limpo, eu me lasco, meu irmão. Porque quem não faz aquilo que vem pra fazer, a função que tem, vai ficar jiboiando pra quê, meu irmão? É sério, velho. Fale pra mim uma vez que algum mirim chegou na voadora aí. Como é que foi? Ah, velho, tem muitas paradas, né, mano? Cara amou um chegado, porque era chegado. Amigo, pai, coisa. Aí o cara tomou a mina dele, né, velho? Foi lá pra mirim, arrebenta com o cara, porque tal. Te dou aí um agrado beleza. Ah, isso, beleza. Vai nos agradecer aí, velho. Esses troços. Que pra mim não serve pra nada, meu irmão. Mas tá beleza. Então é assim, vou lá ver qual é a parada do cara. Tá lá o cara com a mina no maior amor, velho. É, sentimento de verdade lá, padre, só ocupado. Porra, como é que eu vou? Chega colando. Se o cara tá certo, meu irmão. O cara tá de boa, dele, eu chegar perto dele, porque, né, a luz que ele tem tá me rebatendo, pá. Ele não tem como é que você fala aquela tal sintonia. Baixar é difícil. Tá na hora de voltar lá naquele caça da puta, mano. Cheguei, o cara tá lá com duas, velho. Enganando duas de uma vez. Do jeito que eu cheguei, já cheguei colando, mano. Uma descobriu da outra, virou aquela bagaça, meu irmão. Foi a facada no bucho do cara, meu irmão. Pá! Deitou, sangue desceu, meu irmão. Porque tem moleque pensando no olho mesmo, velho. Tá. Voltou ou não voltou? 3x3, o tempo 3. Quem ficou aí rasgado foi o cara, não foi ela não, velho. Nossa. Era pra rasgar, né, não? É. Nós rasgamos, alguém quer ficar rasgado. Quem mandou, né, velho? Assim, assim. No final, é... Só lembrado da... Era beleza, velho. Precisava nem baixar. Mais baixo, porque tinha só uma história pra dar perra. Deixa eu ver se eu entendi direitinho. O cara, ele tinha uma namorada, é isso? É. A novinha. Tinha uma mina. Daí, o outro começou a sair com a mina dele. É. Aprontou com a mina, né? Ela grilou, foi caçar algo melhor pra ela, né? Ah, entendi. Entendi. Mas encontrou foi no chegado dele, né, velho? Ah, ele tava vendo aquilo, pai, gostava da mina. Ah. E já acolheu, né, meu irmão? Aquela coisa, eu vou te consolar, né? consolar, pá. Acontece. Beleza. Cara brilhou com ele, meu irmão. Ah, entendi tudo. Aí chamou eu, né? Ah. Obrigação, meu irmão. É, mandou, eu tenho que ver qual é a parada, né, não? Claro, claro. A parada dos dois era reta, do cara era incorreta, né, não? Era só pegar, usar, abusar e jogar fora e ninguém podia pegar mais, meu irmão. Eu que tava fazendo, não com uma, mas com duas. Nossa. Aí o que que mirim esperto faz? Dá aquela volta e faz ver. Cada um vê a realidade, não? Entendi. Só que uma mina, quando viu a realidade, me deu a faca no bucho do cara, meu irmão. Doeu pra caralho, o cara voava feito um bicho. Nossa. É, caiu, quicou. Levantou a menina, velho. Então você faz a casa cair mesmo. Casa cai, mano. Rapidão. Mas e daí, qual é que foi a... É, que jeito que ele sarou, então? Aí ele falou, tô errado, meu. Cortou, velho. Hã? Doeu pra caramba. Teve que ficar ali no isolamento, só nas de boiares, pá. Não podia nem sair, né? Teve que pensar, meu irmão. E quem ficou do lado dele, cuidou dele, né, meu irmão? Aí deu valor, né, não? Não. É na hora que precisa que dá valor mesmo, né, não? Nossa, é verdade. Descobriu também que o amor não é só receber, também dá, né? Ah, não foi beleza? Mexer onde é que dói. Fazer doer. Tem que procurar o remédio, velho. Entendi. Resolveu a parada. Foi justo ou não foi, velho? Foi. No final deu o resultado, né? É, tem umas paradas que o resultado é meio fodido, né, velho? É. Vai parar na mão dos homens, pá, levar a enriqueta no ouvido, parar. Virar mulherzinha. Na cadeia. Vai pegar a chave na cadeia, para e coisa. Mas cada um, né, meu? É. Cada um colhe daquele que plantou, né, não? Entendi. Você já tem... Se você entrou na linha de Exu Mirim da Umbanda, é porque você já recebeu a formação necessária para estudar o caso e agir conforme o melhor resultado. É. Entendi. Justiça. É. Entendi. Vocês... É o que o... O Zé Pirinta das Almas falou, e o Pai Benedito falou assim, que justiça é autenticidade sem conveniência. É. Você acha que tem muita conveniência por aqui? Tem demais, meu irmão. É o que mais tem, só cheio de querer ser, velho. Tem que ser. Aí grila com mirim pra caralho, mano. Fica puto. E começa a falar uns trem de mirim, que mirim nem tá nem aí, velho. Mirim tem patrão. Salário é bom. Patrão é ótimo. Então, e vocês então, obviamente, só trabalham pra lei. E quando tem um desses perdidos assim, que as pessoas chamam de quiumba, e que faz uma maldade assim pelo sede da briga, do negócio, da confusão. Esses caras, às vezes, acabam atraindo isso também, né? Com certeza, velho. Se atraem um mirim, devia dar graças a Deus, né? Mirim só entra se a lei ativa ou alguém ativar ele. Ah lá. Fora disso, tá de boa. De boa. Esses aí que não tem bandeira, nem patrão, nem salário. Esses são foda, velho. É? Tá só ali pra papá, né, velho? Uhum. E uns devem pros outros, né? A bandidagem é assim. Aí tem que conseguir um monte de coisa rapidão pra sair fora dos castigos, né, não? Nossa. Mirim tem nada com isso, não, meu. É, claro. Mas se chamar mirim pra resolver, a gente entra na parada, né, não? Entendi. Bandido por bandido. Você, o que, que você já fez pra um bandido desse aí? Nada não, meu irmão. Ah. É só quando chama a gente pra entrar na parada na lei, nós vamos resolver a parada, não. Entendi. Dá de presente aquilo que tá já, né? Dando pros outros. Porque cada um só recebe daquilo que deu, né, velho? Claro. Por isso que você falou nada não. Você não faz maldade. Você só leva faz o negócio acontecer para a pessoa se melhorar. É aquela coisa, né, meu irmão? A gente só faz o furo, quem mata é o grande, não tem nada com isso, não. É, você falou que não era para falar assim. Mas eu entendi o que você falou, aqui faz todo sentido. Mas, hein, fala pra mim, quem tem apego e valorização extrema aos prazeres carnais, tá certo? Tá. Tá feliz. Tá feliz. Tá no seu eu. Tá na sua verdade, tá beleza. Uhum. Não tá usando uma coisa que vai acabar. É. É tá. Otário, não, né não? É otário? Só é, velho. Por quê? Você tem mais amor à beca do que aquele que você é, não é, otário? E a carne é o quê? Uma beca, meu irmão. Entendi. É só uma beca. Uma roupagem. É. Uhum. Vai acabar, velho. E aí? Na hora que acabar, vai ficar igual isso que você acabou de falar. Eu caçando alguma coisa pra poder comer, né, meu irmão? Ah. Matar os apetites. Não aprendeu a ter vontade, meu irmão. Só tem desejo. Ixi. É. Já é, mano. Olha o que você fala. É facinha de entender. Não aprendeu a ter vontade, mano. E usar ela. Vai aprender a ter desejo sem conseguir satisfazer ele. Tendo que usar outros que têm a força pra poder roubar. É isso que esses bandidos fazem, essa bandidagem é essa. Uhum. Não aprendeu... Vacilo, mano. Hã? Todo aquele que dá o vacilo de deixar esses... Aí, quer um, vai sei lá o nome que você deu, pegar junto. É porque tá dando espaço pra eles também, não tem vontade, mano. Ah. Aprender a ter vontade é bom, velho. Quem não comanda é comandado, pode crer. Você falou que... Você falou quem não comanda é comandado, meu irmão. Se você não tem vontade, alguém vai ter desejo, mano. Às vezes nem é você. É a bandidagem, mano. Nossa, o que você falou aí, cara. É. Se tipo, eu não tenho vontade, o outro tem desejo, e aí faz eu também ter desejo. De copinho, meu irmão. Hã? Vai te usar igual um copinho. Nossa. É, quem não se comanda acaba comandado, velho. É assim que é. E, então... Entendeu beleza, né, velho? Ô, quem não aprendeu a ter vontade só tem desejo. E aí o cara vai, tem um apego e valorização extrema dos prazeres carnais. Ele acha que ele é aquilo ali. É. E vai alimentar, vai ser pasto de um monte, né, velho? Nossa. Essa aí que a gente falou é a luxúria e a gula. Na gula o cara come só por prazer, em quantidade superior àquela necessária pro corpo humano. Assim tem mais nego fazendo a parada, né? Fazendo ele de pratinho, colherzinha, pai, coisa. Como é que é o começo que você falou? Vai estar sendo usado bom pratinho, meu irmão. Entendi. Alguém tá comendo também, velho. Ah. Quem é o mesmo desejo perder uma carne, né, velho? Ah. Vai chegar junto pra continuar fazendo deles pasto, meu irmão. Sintonia. Sintonia, né, velho? Agora vai dizer que Mirim tem essas ondas. Não, meu irmão. Mas, hein? Mirim se comanda. Aceita comandos porque tem comando de si próprio, velho. Aquela velha coisa, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né não? Tá certo. E quem não sabe obedecer, também não sabe comandar, mano. Certo, certo. Segue na lei, velho. Quem segue, né? Esperto, quem é esperto, segue na lei, velho. Entendi, entendi. Hein, mas é... Tempestade, e quanto à avareza? Porque nego tem apego ao dinheiro de forma exagerada. Daí quer adquirir bens materiais e acumular riqueza. E aí? Quem que encosta? Qual é, mano? Então, Tempestade, a gente tá falando da avareza, porque o cara fica apegado ao dinheiro de uma forma exagerada. Tem o desejo de adquirir bens materiais, de acumular riqueza. A vida dele é orientada daquele jeito. Aí, mas isso não é avareza, meu irmão. Cobiça, velho. Avareza. O cara fica guardando, meu irmão. Acumulando. Saca? Pra não usar, não. Entendeu? Entendi. Saca aquele cara que ele tem, mas ele não dá. Não serve pra nada, velho. Não usa pra nada, meu irmão. É só pra mostrar que tem, entendeu? Pá. Isso é avareza. Tá, e ele faz isso por quê? Porque tem gente que encosta, porque tudo o que acontece hoje o povo fala, tem um espírito do meu lado que tá me fazendo fazer isso. Um bundão, velho. Tem tudo no universo, não tem. É guardar pra hora da necessidade, meu irmão. Entendeu? Já viu esses vacilão falar isso assim? Não, tem que guardar pra uma hora da necessidade, meu irmão. É. Você não tem juízo, você vai estourando, estourando, pá. Tem que guardar pra... A necessidade vai vir, velho. Tá chamando ela. Avarento é isso, velho. Cara que fode assim mesmo. Precisa nem de um chegar e pá, né, alugando as ideias dele, não. Ele mesmo já se alugou, pá, quem vai ter necessidade mesmo, porque tudo é muito difícil. Não é um bundão, velho. Confia na vida nem nada, nada, nada mesmo, velho. Então tira de si mesmo, tira dos outros, pá. Pra segurar, porque uma hora vai faltar. Pá, isso é avareza, velho. Cobiça é diferente, meu irmão. Tudo que os outros têm, ele quer também, pá. Pra se aparecer, pá, né? Dá uma de esperto, barão. E nunca pare. O castigo da cobiça é a própria cobiça, meu irmão. Porque ele não tem paz, velho. Se o. Ele tem muita coisa, pai, o outro tem um pouco mais, ele já quebra aquilo lá também, fica doido. Não tem paz. Olha cada uma das coisas que você falou aí, é falta de paz, velho. Não tem paz dentro de si não, meu irmão. O castigo de cada um desses pecados capital aí, é ele mesmo, é o próprio pecado, é o castigo do pecado, meu irmão. É um erro tentando consertar outro com outro erro, entendeu? Qual que é o erro? Achar que é o que tem de fora é que vai dar valor, entendeu? Que vai completar. Que vai proteger, que vai fortalecer, que vai alimentar, que vai estar. Não, velho. Faltou paz, meu irmão. O cara já começa a vacilar, meu irmão. Encheu de paz, meu irmão. Começa a afirmar, tá, passo reto. É isso aí, meu irmão. E quando o cara tá com raiva contra alguém e vontade de vingança? Tá querendo provar aquilo que não é, né, mano? Tá com raiva do outro, por quê? Porque não tem razão, meu irmão. E tem razão, não fica com raiva não, velho. Raiva é apenas um alerta. Alguém quebrou alguma regra sua, meu irmão. Mas se foi você que fez a regra, por que que você não pode mudar ela? Não tem vontade, não tem comando, meu irmão. É vacilão, já é. Raiva é sentimento humano, mano. E todo sentimento humano é útil. Ele só não presta no excesso, mano. A raiva começa devagarzinho. Um desconforto. Uma certa impaciência com a situação, meu irmão. Aí você fica quieto, pá. Segura a onda. Vai virando aquele incômodo mais irritante, irritação, meu irmão. Segura a onda ainda. Aí vira raiva pra avisar. Raiva é boa, meu irmão. além dela te avisar que quebraram uma regra, para você levantar a sua fronteira, né, mano? Tá sendo uma alavanca pra você agir reto. Se chega na boa. Conversa na paz. Na boa. A regra que você tinha feito pra você e pras coisas na sua volta vai ser cumprida. Se ela não for cumprida, você vai mudar a regra, meu irmão. É esperto, mano. Tem hora que um recuo é a alavanca pra avançar, meu irmão. Olhar o outro igual você olha pra você mesmo. Nem é olhando de cima, nem é olhando de baixo, meu irmão. É olhando olho no olho. A raiva não vence isso, mano. Entendi. Quem olha olho no olho é porque é real, velho. Tá respeitando, e respeito cabe em qualquer lugar, velho. Certeza, papo reto aí. E quando a gente fala da soberba, a gente falou bastante disso hoje, né? Que é a manifestação do orgulho e da arrogância. É, velho, covardia pura. Todo arrogante é covarde, meu irmão. É, tem que se juntar com outros. Porque ele sabe que sozinho ele não aguenta, né, velho? Então começa a mexer com a opinião dos mais fracos do que ele. Pra se juntar com ele, pra jogar pedrinha, né? Pode olhar, é ou não é, velho? É assim mesmo. Você já viu algum arrogante peitar, encarar? É covarde, meu irmão. É quem tem razão não discute, velho. Vai e age. E não precisa destruir pra construir, né, não? É. Se tá certo, vai brigar por quê? Nossa. Bom, depois a gente fala com mais profundidade desses tópicos. Tem os outros últimos dois que eu queria tratar com você, que é a tal da preocupação, primeiro, a tal da preocupação excessiva com aspecto físico para conquistar a admiração dos outros, que é a vaidade. Vaidade, preocupação primeiro. Aí. Preocupação é besteira tão grande, meu irmão. É o pior dos vacilos. É amarrar o braço sem ele ter quebrado, né, mano? Nossa. Por que não se ocupa da parada, mano? Fica mais na moral, né, não? Não, é verdade. Ô. Oh. Ué. Se ocupa, né? Moleque aí. Pá, tô preocupado se eu tô. Assim, na estica, se eu tô beleza, assim, né? Na estica. Meu tênis é da hora. Tá massa, pá. Esquece que nada disso vai dar a ele aquilo que ele não tem, né, meu irmão? Chega junto, a química, pá. Isso não vem de fora, vem de dentro, né, meu irmão? Tem nega aí que não tem nenhum tênis, anda nas fivelas. E o povo dá maior moral, maior respeito, maior responsa, mano. Porque o cara é. É. Às vezes não tem, mano. Mas é. É na dignidade, né, mano? E tem bonzinho nessas praias aí também, né? Que busca a admiração dos outros. Daí fica fazendo tudo. É, vira os bonzinhos, né? Zota. Zota. É o zota dos caras, pô. O cara quer ser bonzinho, pá. Maluco, assim, pô, cara. Só a gente chorar, ele vai, né? Dar uma força pra nós. É só você chegar, chora. Tá, beleza, vamos chegar lá junto, tá? Chega os malucos. Aí, velho. A vida tá difícil pra caramba, não sei o que fazer, eu tô pensando até em me matar, meu irmão. O outro vai, não. Toma aqui minha camisa, meu irmão. Você não tem, eu sou bom, eu tô dando pra você tudo que eu tenho. Eu não tenho o que comer, não, só tem esse pão aqui. Mas eu te dou aí. Maluco é assim, pô, cara, é otário demais, velho. Ele tira a boca dele pra dar pra mala, velho. A mala sem alça. Entendi, ele faz isso pra fazer mala, né? Pra fazer mala, velho. Entendi, é. pra dizer que ele sabe ser bonzinho. O bom de verdade, velho. Não dá o peixe não, velho. Ensina a pescar, meu irmão, que ninguém quer esmola, velho. Todo mundo quer dignidade, meu irmão. Quem chega na indignidade... Só chega nos bonzinhos, nos bons mesmo, não chega não, meu irmão. Tem que aprender a pescar, fazer a vara, pai coisa. Não. E não tá com vontade. Quer não, quer morgar, meu irmão. Quer morgar. Só morgar. É, quer jogar no barranco esperando a virada chegar, meu irmão. O mundo vai acabar mesmo. Só é. Só é. Mas, hein? E o cara que é preguiçoso, sabe? A preguiça é a negligência ou falta de vontade pro trabalho ou atividade importante e útil. Todo trampo, mano, é pra quem trampa. Ou não é não? Você trampa pra ter alguma coisa, não é não? É. Porque você já é alguma coisa. Só, né, velho? Só é. Só é. Mas quem fala, ah, sou preguiçoso, mas é porque eu sou assim mesmo. Eu sou assim, não existe, velho. Eu estou assim, pode até ser, né, mano? É. Porque sem ânimo quer dizer que tá sem alma, meu velho. Olha. Faltou a alma aí, velho. Então, vai louco, meu irmão. Qual é a alma que tá aí encarnada, meu irmão? Não é a minha não, né não? Tô sem ânimo, faltou minha alma. O que foi que tirou sua alma? Caramba. Ela não vai embora, você tem que agir. Ah, tô com medo. Qual é o pior inimigo? O medo. E qual é o pior conselheiro? A ignorância, velho. Claro, eixo mirim. Eixo mirim é hoje, vá. Ele não podia faltar. Coisa que Mirim faz é imitar vocês, velho. Fazer um espelho. E esse espelho aqui fala pra vocês. Espelho, espelho meu, mostra quem é mais hipócrita do que eu. Quer mudar o mundo, meu irmão? Muda você mesmo. É isso que é, já é. Quem não tem a paciência de fazer as coisas no tempo certo, quer queimar a etapa mesmo, mano. Deixa o cara queimar ele inteiro. Aí ele vai aprender uma experiência, assim, especial. Tempo é o tempo. Nada como o tempo é o tempo. E o próprio tempo cura o tempo.